Ó, vai começar. Caralho, meu mano, Eloy Max. Tá vindo igual carta explosiva de Pedro e Pino. Disco com fósforo, boom, explodiu. Pesado, hein? Fica quieta. Você tá errada. Agora quer voltar. Volta só pra sentar. Vai sem. Vai sentando na piroca de volta. Vai sentando na piroca de volta. Vai sentando na piroca de volta. Vai sentando na piroca de volta. Ó, vai começar. Vai começar.